sendo seguro. Persiste na frequência primária 1,2,5, faz negativo, alterna a frequência 2,1, semana 3,1. seja via chegada por retorno para ele devolver o 50. Seja o seu time do 0, aguardando as instruções do Centro Federal.

Roger. Thank you. reprodução e proteção. 2-3, decimal 30. Caso negativo, eu tenho um presente 2-5-1. Aí eu deixo a questão. Foi na proa 080, proa 080, me disse proa, é, o localizador para 50, disse para 2 metros, 2009. Acho que ela deu de Controcia 61 no nível Nordeste, prova 1, primeiro de radar, recombinado, controle de voo 50, encontro, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3, voo 97, boa noite. Azul 4959, 53 milhas, Salvador, Turismo está terminado, mantém o 140. Acendo o coral, chama Miguel, 7020, décimo 1. Azul 4959. Fique agora à frente para o seu salvador, aguardando o vídeo ao capítulo 7. Na Lima, transporte 1.08.